coração renovado, Ezequias se levantou. Com fé no Senhor ele clamou: santificai a casa, purificai. O povo em adoração se unirá, os levitas se reunirão, com alegria se consagrarão. Tiraram a imundice para o altar, a vida em serviço. Ó Senhor, escuta nossa voz, traz renovação, faz de nós teus nós, sacrifícios de louvor com gratidão. Te adoramos em sincera união. Sobre o altar o sangue foi derramado, um pacto de amor, um povo restaurado. Com harpas e trombetas louvamos a ti, na tua presença queremos existir. Ó Senhor, escuta a nossa voz, traz renovação, louvação, faz de nós teus nós, sacrifícios de louvor com gratidão. Te adoramos em sincera união. Se rende em meio à luta e à dor. Te adoramos, Senhor. Ezequias e o povo juntos a cantar na casa do Senhor, prontos a ofertar, corações quebrantados. Nossa voz traz renovação, faz de nós teus nós, sacrifício.